de miragem. Egito distante e o faraó. Era uma princesa lá de um reino distante. Oh, oh, oh, oh. Fui mulher prometida, mas dei a minha vida ao faraó. Tu eras o faraó que eu queria conquistar. Eu era a tua princesa no sonho de encantar. Tu eras o faraó, o meu bem imperador. E eu era a tua joia, a deusa do amor. Faraó. Por dizer, ao ver-te perto, dos olhos o brilhar. Canal 2 da Antena Web. Pouco a pouco me sinto a morrer sem ti. Não consigo sorrir, só chorar. Estou perdido em cada acordar. Passo a noite sem adormecer sem ti. Eu deixei de ter luz no olhar sem ti. Minha alma deixou de sonhar sem ti. Estou vivendo esta dor de paixão, lado a lado com a solidão. E se tu não pensares em voltar sem ti, eu vou continuar nesta vida sem vida sem ti. Amor, meu destino é andar à deriva sem saber de mim, porque estou sem ti. Não vou ser o mesmo jamais sem ti. Os meus dias são todos iguais sem ti. Vou andar nos caminhos da dor. O cinzento vai ser minha cor. E se tu não voltares nunca mais, esta vida sem vida sem ti. Amor, meu destino é andar à deriva sem saber de mim, porque estou sem ti. Salve, salve, balão, salve.